com as gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside na cidade de Araci, aqui em São Carlos. Ele tem 90 anos. Ele está atento todos os domingos no pé do rádio para ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Gumercindo Ferreira, com 90 anos bem vividos. Ele quer ouvir nesta manhã de domingo, em arranjo lírio panicale, saudoso intérprete João Dias, em adaptão do M. Mendes, Onde Estás, Coração. Bete Carvalho, sambista Bete Carvalho, também defende coisas boas da música do passado. Bete Carvalho canta do João Pacífico ao Pendre da Saudade, gravação antológica. Tudo isto para ele, que tem 90 anos, residente na cidade de Araci, aqui em São Carlos, o nosso ouvinte, senhor Gumercindo Ferreira, que ainda gostaria de reativar a sua memória, ouvindo Luiz Lua Gonzaga e Zé Ramalho, nesta gravação montagem que só nós possuímos. Ela foi feita na Som Livre aqui em São Carlos. Luiz Gonzaga e Zé Ramalho dão o recado do Luz Bosa, Cidadão. Era tão grande o meu amor por ela, louca paixão envolvia meu ser. Se o seu carinho era minha vida, só seu amor era o meu prazer. Porém um dia frio de inverno, entre os meus braços ela morreu. E assim sem rumo vou pelo mundo, como uma folha que o vento envolveu. Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar. É tão grande esta dor que nem posso chorar. Eu quisera chorar e não tenho mais pranto. Era tudo que eu tinha e partiu para não mais voltar. Eu a queria com toda a minha alma, como sequer tão somente uma vez. Mas o destino cruel e sangrento, o nosso amor muito cedo desfez. Somente a morte roubar podia aquele idílio de sincero amor. E assim sozinho vou pela vida, desesperado, sem fé, sem valor. Onde estás, coração? Não sinto teu palpitar. É tão grande esta dor que nem posso chorar. Eu quisera chorar e não tenho mais pranto. Era tudo que eu tinha e partiu para não mais voltar. Fico no alpendre da fazenda, contemplando a vivenda onde eu era tão feliz. E bem na frente, num barranco ao pé da estrada, foi passagem de boiada, tão pisado e o chão me diz: por quê? Afastou de mim. Eu sou apenas uma estrada, não sou mais pisada e tão abandonada, enfim. Eu sou apenas uma estrada.

na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Deitei-me então sobre o peito, vieste em meu sonho. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava. Alucinado, apertava eu mesmo o meu coração. Mas nesta manhã, vamos nós com música. Ah, antes o nosso e-mail para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. Ele é diretor Nossa TV. Aqui em São Carlos e nosso gentil ouvinte, ele é diretor da Encena, diretor da TV Comunitária e também diretor da TV mais nova que está em nosso dial, a TV dirigida pela Encena. Ele, o neto da saudosa Dona Fiica, o Claudinho Nascimento, talentoso, um jovem que sabe da amizade, um jovem que realmente está voltado para as coisas boas do nosso município. O Claudinho Nascimento, homem de televisão, homem empresário da Encena, conosco nesta manhã, ele que é o neto da saudosa Dona Fiica. Para ele, nós temos estas melodias, Orlando Silva, cantor das multidões, cantando em arranjo belíssimo do Radamés Inátoli, do Guilherme Pereira, a última canção em Tempo de Foques. Também em Tempo de Foques, Nelson Gonçalves, saudoso intérprete, e a Gal Costa Baianinha, do Roberto Roberti, dos Meus Braços, Tu Não Sais, o arranjo do maestro Nelsinho. Tudo isto para o empresário, homem da televisão em nosso município, ele que também é diretor da Encena, o Claudinho Nascimento, neto da saudosa Dona Fiica. Claudinho Nascimento, ainda quer ouvir do musicólogo Ari Barroso, Roupagem Especial do Radamés. A gravação é autêntica e original. Silvio Caldas em Maria. Abraçar e chorar para seguir.